12 Oscar, qual setor vai afastar? Ok, pátio 4, para via corredor Axé, 1000 pés. Utilizando o local, 1000 pés, contente sobrevoo em Veracruz, suficiente, decolando no 7, direita, após Axé Caixa Prego. Transponder será o 0117, controle 119.35, o Sierra Golf Oscar. Vento 2230, livre decolagem, pista 28, vento 220 graus, 8 nós. Decolagem vento 2230. Romeu Serra Golf Oscar, autorizado acionamento no pátio 4, reporta pronto para o táxi. Tá 3216, alinha e mantém, cabeceira 28. Alinha e mantém, cabeceira 28, tá? Funcionamento. Passarela 2230, decolador 52, chama o controle, 119, decimal 35, centro até 2500 pés. Mantenha este 2500 pés, controle 119.35, 2230, boa. Controlador, muito boa tarde, passarela 2230. Confirma a aeronave? Passarela 2230. Passarela 2230, boa tarde, contato radar, subiu para o nível 180 na Elefa 1. 180, Elefa 1, 2230. Passa de gol 1885, acione identificação, autorizado a chegada de equipe, desça para o nível 060. Autorizado para o de equipe. Copa de Fome Sierra Eco Hotel, está em contato a 43 milhas do VA em Salvador. Mantenha encostas visuais para a descida de altitude de tráfego 1.500 pés, o ajuste 1.0.1.1. Decolagem, pista 2.2, 2.0 graus, 9.9. Decolagem, 2.3, 2.9. Som visual, a pista 1.7 está operando também. Papa Romeu Serra Golf Oscar, autorizado táxi, pátio 4, reporta na Oscar para ingresso. Paparese. Seu coordenar com o centro Recife, Proa direto de Conquista. Guarde 2230. Santa 3216, decolador 56, chama o controle em 119.35, bandeira proa até 2500 pés. Tenente, controle de 93532, Então, Maduro, TAM 32, anomalia decolada, 3.000 pés, por favor. Boa tarde, TAM 32, anomalia, contato radar, subiu para o nível 370 na saída MOMO. 370 MOMO, 32, anomalia. Guarulhos, 305, 340 já aprovado, você aceita? Aceita. 3805, aprovado Guarulhos, 340, volta, tá conforme, tudo no 10, o Bahia, um Bahia, 344, tá agora, conforme o meu plano. Decolagem pista 28, após decolagem, mantenha reta até 2500, após curva esquerda, perfil da Dael, Leira Motiva, 5044, código transponder, controle 109, ponto 35. Curizão então, 340 Guarulhos, uniforme Zulu 10 até 5, CT1 base, após uniforme Zulu 44, Pagog. Decoda 28, mantém a proa até 2500. Curva esquerda da Elida, transponder 5044, controle 119. 1935, controle, e a saída da Elida Motiva. Da Elida Motiva. E aí, Mativo, chama quando pronto na pole, puxa o sinal. Amaremos, muito obrigado. Salvador 32, não é? Alguma chance de voar por aqui? Está um pouquinho atrasado aí. Se puder encurtar na sua saída, eu agradeço. Guarda em coordenação, está 32, não é? Pois senta para o 50, o gol 1964. 1964 está autorizado, afinado o RNAV, desça para 2500 pés, o ajuste 9011, informe iniciando a final. Para 2500 pés, quando lá será 2500 pés. Doutor, eu vi que os ajustes vão 1964, autorizado. Né? No meio, o centro do sul, você mantém o perfil da saída. É, Aeronave chamou a torre de Salvador. Alfa Romeo Serra Golf Oscar. Está autorizado a alinhar e decolar pista 17. Vento 220 graus, 99. É, esse aqui está no parte 5. Transportando enfermo e para a RJ. O senhor confirma 220? Em questão na decolagem da pista 1728. 1-7. É, só um minutinho para a direção Serra, estamos dados. Salvador, gol 1-2-5-6. Um, 1-2-5-6, Natal, só um minuto, cópia, subida Aron. Aguardando a cópia, subida Aron. Afirmo, cabeceira 28, a gente está utilizando. Antecipe o Aron. Afirmativo, obrigado. Serra Tango Delta, cópia. Nível 310 até entrar em contato com o mesmo. 7-3-3-1-0, 3-1-0. 5067 o transponder, controle licença 98. Zulu para a pista 28, desça para 2.000 pés, é o número 2 na aproximação, o ajuste 1-0 com o nono. Para 2.000, autorizado o final do Zulu, você pode estabilizar 2. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, decolada 02, chama o controle 119, decimal 35. 935, Serra Golf Oscar. Siga. Não sei se eu teria previsto para o meu. Esse será 28, é a Aron, Aron Caju. Não, 1-2-5-6 para cópia. Afirmativo, você escuta. Aron. Para Natal, 370, falta de Zulu 10, decolagem de pista 28, após decolagem mantém a reta até 2.500, após curva à direita, no perfil da subida Aron Zipar, subida Aron, transição Zipar, 5062, código transponder, controle 1935. Contrário Salvador, boa tarde, a palma é ser confiado, é correndo a chefe, o médico. Boa tarde, Serra Golf Oscar, suba para 1.000 pés no corredor Axé, encontre no Farol da Barra. Farol da Barra, Serra Golf Oscar. Fã 32, o nome é Chamego Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, obrigado. Serra Tango Delta, já assinado no Pat 5, autorizado o táxi, reporta na Papa para inglês. Salvador approach, good afternoon, go well, 1-4, Mexico 274, downfield by level 150. I got permission here. Good afternoon, go 1-1-6-4, Skok ID, clear, car arrive, downfield flight level 120. Downfield 120, car arrive, 1-6-4. Go 1964, estabilizado no X-A22. 964, completa a aproximação final, chame a torre Salvador 718-95, seu Moboso. 718-95, obrigado, senhor. Gol 964. Gol 1885, vai seguir tráfego da companhia, 12.5 à sua frente, inicie redução para aproximação. Reduzindo, 185, observando o tráfego. Torre Salvador, voo 2006, quem te dá a informação certa? Salvador, voo 2006, chama a identificação. Está agora em contato radar afastado 63 milhas sul de Salvador. Chame no ponto ideal descida. Para descida, 2006. Tem possibilidade de fazer o X-ray da 28. Estou autorizado o X-Ray da 28, desça até o nível 130. Autorizado o 964. Confirme para o controle. Que Romeu Alfa, prossiga. Mike Romeu Alfa, mantenha em condições visuais o ajuste no 011, informe na rotatória. So 1164, reduce your speed to 2500 knots, number 3 for approach. Number 2 is going down 250164. Voo 1885, complete a redução para aproximação e chame a Torre Salvador 11895. Já está reduzindo 1895, está observando o tráfego. Salvador, voo no 885, estabilizado, boa tarde. Voo no 885, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, quem negar o no 011, número 2. Aguardando, observando o tráfego à frente. Voo 1164, fly direct, starting position. Climb, cai, intercepto, 1164. High speed, go 1164. Thank you very much. O go 2006, só vai seguir tráfego da companhia à sua esquerda, afastado 17 milhas. Reduza sua velocidade para 250 knots. 250, redução 2006. Romeu Serra, estamos dentro, mantém a cabeceira 17 agora para a transmissão de decolagem. Voo 964, no salão 09, livra à esquerda, guarda antes da Alfa, chama solo, 1219. A grana esquerda vai guardar antes da Alfa, vai chamar solo em 1219, voo 1964. Salvador, o voo 1964, virou no seu. Bem-vindo, 964, pode prosseguir, não há troca informal agora, taxiando. Prossiga via Alfa, Juliette, Portão 10. Alfa, Juliette, Portão 10, voo 1964. Salvador, voo 1964, request lower. Voo 1164, descend to 4 level 0, 7 0. Temple level 2, 7 0, 1 6 4. Voador, o voo 1256 para puxe e acionamento portão 2. Ação o Delta. Informe coordenado com o controle, manterá o nível 060 até contato com o mesmo. Livre decolagem, portão 7, vento 210 graus, 109. Puxa, a sua cauda fica voltada para a Índia, tá ok? Afirmativo, uma cauda para a Índia no puxe, 1256. Zero. 7Gol 2006, desça até o nível 080. 080, autorizado 2006. Controle Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, tá na rotatória? Na rotatória, a Interzoque pouso na Inimar. Já avisou com ela. 7, para Inimar, Mike Romeo Alfa, chame a torre em Salvador, frequência 118.95. 295. Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, você na final do nosso 7, confirma intenções? Está na rotatória, vai pousar na Inimar. Visual já com o olho-ponto. Gente, papapá, Mike Romeo Alfa, pouso na Inimar, a critério, o vento 220 graus, 109 no aeródromo. Quem é que vai chamar no solo, Mike Romeo Alfa? Tráfico puxando, vai ingressar aí via Índia, com a cala voltada para a Índia. O 1885. Serra Tango Delta, decolada 112, chama o controle, 119, decimal 35. Controle 035, Serra Tango Delta. Meu Serra Tango Delta, contato radar na decolagem, suba restrito para o nível 060 na saída da EL. Restrito 060, saída da EL, Serra Tango Delta. Está presente só tem condições de voar coral, Serra Tango Delta? Sim, está presente coral, Serra Tango Delta. 290, pushback acionado. It's a Mike Uniform 2, climb to restrict flight level 060. Roger, look for 164. Ingressado, vai estacionar, só um minuto. É um roda 2 Recife, pronto, cópia. 350 Recife, roda conforme para o Zulu no 7. Decola pista 28. Após a decolagem, mantenha a reta até 2.500, após curva à direita, no perfil da subida Aron, Caju. 5113 transponder, controle 10935. Chame quando pronto, meia dúzia, 6142. Salve, Salvador, bom dia, Xenar 6315. É 315, Guarulhos, só um minuto, cópia, subida inicial da EL. Da EL, guardando o centro da Terra no 04. Serra Ecotel, está visual com o campo. Uniforme Serra Ecotel, aguarde transferência de comunicação. Papa Romeo, Serra Tango Delta, está livre a ascensão agora para o nível 220. Para o 220, Serra Tango Delta. Bonito 5, após a companhia inicial táxi, prossiga até o 2. Passou a 09, prossegue para o 02. Papai, eu informe Serra Ecotel, chame agora a torre em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, senhor Serra Ecotel. Torre Salvador, bom dia, Papai, uniforme Serra Ecotel. Papai, uniforme Serra Ecotel, autorizado final da 17, reporta na final. Reporta na final, 17, Serra Ecotel. Quais são? Pátio Juliette, prosseguindo na Alfa, me reporte antes do ataque 6 Delta. 1, 2, 5, 6. Pátio Romeo, Juliette Alfa vai reportar antes da Delta, o 1256. Na escuta? Após o tráfego da Gol parquear na porção 2, está ali no 01 no enxame táxi. Sim, chamada táxi 256, pode continuar com o táxi após o ingresso na Alfa, em frente, na minha escuta até o ponto de espera da Golf. No ponto de espera, torre 11895, milhões de ajuste, ótimo voo. Fly direct user to final elastic procedure. 95, 12256. Bom voo. Obrigado. Oxenem, 13 no 5, para cópia. Prossiga. Pode. Autorizado para Guarulhos, no 360, rota via Cruzeiro 10, conforme o plano, Paí, Bade, Cruzeiro 44, Pagode, conforme. Decolagem pista 28, após decolagem mantém a reta até 2500, após curva à esquerda, no perfil da subida da Euleda, Motiva, 5077, código transponder, controle 10935. Ocean 6315, aprovado Guarulhos 340. Upper Zulu 10, Piraí, Umbade, Upper Zulu 44, Pabob, destino. Decolada 28, mantém a protocolagem até 2500, após curva esquerda, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5077, controle 10935. Só confirmando o nível autorizado 360. 360, obrigado. Portão 4, 5.1, pronto, deixa não. Chama não. Papel uniforme Serra Cotel, autorizado pouso, pista 17, o vento 220 graus, 109. Ciente, livre pouso para o Serra Cotel. Após o pouso, está autorizado o backtrack para o pátio da mata? Autorizado o backtrack. Ciente. Salvador, boa, até 3193, autorização 380, União. Anel 360, aprovado. Só um minuto, cópia. 60 com 2011. Ricardo. 2006, decoração para acertamento, curva direita no Pro 030, seu limite é voar nessa Pro por 2 minutos. Direita 030, limitar 2 minutos na Pro. Tower Shonar Leste, 218-1164. 1164, complete final, contact tower 118.95. 118.95, call 1164. Gol 200B, reduza para 1970 nós. Próxima agora navegação na proa do Serra Vitor 364 para sinal do ILS-XR. Reduzindo, voando 364, gol 2006. A subida da El, Leda e Rumi. Aonde segue conforme plano, Open 9857, mouso conforme. 5105, código transponder, controle operem 119.35. Half miles to outer marker, don't lock it. Full 1164, draft inside, clear to land, runway 28. Wind 210 decrease, 1 to knots. Clear to land. Clear to land, runway 284164. Uniforme Serra Eco Hotel, no solo aos 2-1. E autorizado o backtrack, livra a segunda esquerda na base. Próximo ponto de espera, da 28 está pronto, gol 1256. Gente, gol 1256, mantenha o ponto de espera da 28. Vai manter o ponto de espera da 28, 1256. Serra Hotel, livrando a frequência, boa. Com 3 horas e 45 minutos, no Serra na Galeão. 3 horas, táxi, via parte, Juliette, Alfa. A ingressão na Alfa, me reporte antes do táxi Delta, 3805. Parte, Juliette, Alfa, reporte antes da Delta, ingressão na Alfa. O 2006 completa a final do ILS X-Way para a pista 28, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 2895, 100, 2006, obrigado. 2005, pode prosseguir. Via Alfa até o ponto de espera da Golf, até lá na minha escuta. Quando lá a torre 1895, ajustada M11, bom voo. 0-1, ponto de espera 85, obrigado, bom. Boa semana para vocês. Comente. Uno 164, no solo 23, livre à esquerda, Charlie, chama solo, 1219. Charlie, 219, 164. Bem-vindo a Salvador, boa tarde, ingresso à Índia, pátio principal, portão 07. Dia para o 7, voo 964. Papa Romeu, Serra Tango Delta, chama agora Recife, na frequência 1251 e alterna 133 decimal 25, Tango Voo. Uno 256, ali mantém, cabeceira 28. Ali mantém o voo Uno 256. Aqui à esquerda, 2006. Voo 2006, no solo 26, livre à esquerda, chama solo, 1219, aguarda antes da alfa. 219, aguarda antes da alfa, 2006. Bom, Salvador, boa tarde, 2006, livrou, mantenha da alfa. 2006, bem-vindo a Salvador, boa tarde, pode prosseguir, táxi alfa, Juliette, porta 8. Alfa Juliette, portão 8, gol 2006. Uno 256, livre decolagem cabeceira 28, vento 220 graus, 8 anos. Uno 256 iniciando. Está pronto, está 3805. Gente, está 3805, observa a rolagem do Boeing 737 da Gol, após passagem, está autorizado a alinhar e manter, cabeceira 28. Observando a rolagem do 737, autorizado a Nema, tripla 28, está 3805. 3193, portão 9 autorizado, só fica atento, tráfego da Gol ingressando para o portão 8. Autorizado no 9, vai ficar atento ao Gol no 8, está 3193. Prossiga, não entendi. Voo 9659, quente da informação Sierra. Quando possível, na escuta para a cópia do nível 360 para o Galeão. E você sabe se haverá interdição da pista. Qual o horário do plano? 1808 Zulu. Ah, ok. Não posso nada ainda, tão pouco cedo o horário, mas se eu tiver o retorno da cópia, se eu quer saber se a pista vai ser interditada? Tem uma questão para reforma. Não, a pista está pegada por toda a sua extensão. Ah, boa extensão, tá, ok, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, ó. 141-16, Cristo da Serra. Azul 41-16, acione identificação, chegada a CARI, desça até o nível 120. CARI, nível 120, 41. Vista 3805, livre decolagem, vista 28, vento 220 graus, 109. Iniciando, tá 3805, vai manter o eixo até 2500. Afirmo. Boa tarde, Voo Xanaro 63, 1504, vai questionamento. 3805, decolador 31, uma terapeuta 2500 pés, chama o controle, 119-135. 935-3805, uma boa tarde. Salvador, boa tarde para 3805. Contato 3805, contato radar, saída da El, suba para o 100 inicialmente restrito. 100 restrito, mantém o eixo ainda até 2500? Autorizado, da presente e da El. Da presente esquerda da El, restrito uma centena, tá? 3805. Táxi 3193 com 46 bota 3. 393, aprovado o táxi via Pátio Juliette ingressar na Alfa, me reporte antes da táxi Juliette, na Delta. Assim ingressar na Alfa, me reporte antes da Delta. Via Pátio Juliette, a Alfa vai ter. Informa o tráfego, posição de 2 horas, 25 milhas, com deslocamento oeste, cruzando o nível 140 em descida para o nível 120, é um Embraer 190. Tantra, paciente, Tantra, 295, porém não aviso, tá? Quem esquece. Segue subindo o escrito uma centena? Sim, está restrito a uma centena, o TAM 3805. Atingiu 120, o 41 no 6. Azul, 41 no 6. Da presença autorizado a descida agora para o nível 050. 050, 41 no 6. 5611, ajuste com voo. 5611, não pode ser, a 295, tá 395, comente. Turno 256, suba restrito para o nível 350. Restrito 350, 256. Pronto, 4 horas e 40, alternando o galeão. Sessão 340-3805, obrigado. Turno 256, chame Recife agora, frequência 12685 e alterna 12545. 6326, acione a identificação, aguarde o contato radar, vou na proa de Israel para a chegada careca. Estamos no som. Santana 93, está se aproximando, pode esperar a próxima. Cessna 3193, autorizado a alinhar e decolar. Pista 28, vento 230 graus, 109. Alinha decola da 28, Santana 3193. C31193, decolado aos 38, mantém a proa até 2500 pés, chama o controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, sim, a gente está 31993. Sena 6326, dá presente, desça para o nível 050. 050, 6326. Controle de Salvador, Sena 3193, decolado. Sena 3193, contato radar decolagem, subiu para o nível 360, no perfil da série da 360, está autorizado o corpo? Foi 2500, Sena 3193. Pós 2500, da EOL, Sena 3193. O 4196 pode voar ausência? Autorizado ZAN azul 4116. O ZAN 4116. Está 3805, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 133 decimal 25. Muito obrigado, uma boa tarde. Está 3805. 1.35. Autorizado 360, de acordo com a roda do plano, será Yumi, Amper 90, 8, São Paulo. Vamos decolar da pista 28, vamos manter a reta até 2500, após a esquerda na sua abertura saída da Elm, Linda, Irumi, no transponder 5141 e o controle 6935, voo 16 para o Cipro. Correto, no controle, veja lá. Ok, na pista 2. Salvador, TAN 3154, vai passando com a BOC, chegada Karen, nível autorizado 150, formação Sierra. 3154, boa tarde, identifique, chegada Karen, lista restrito para o nível 120. 120, restrito na Karen, 3154, identificou. Oxanel 63-2000, controle. A escuta, prossiga. Foi iniciar a descida? Agora. Você está restrito agora para o nível 150, Ocean 63-2000. 150, 3193, super restrito para o nível 140. Restrito 140, tá 3193. Ok. Patrono, 16, completa a final do procedimento e chame a torre Salvador, 118-95. 18-95, 4-1-16, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4-1-16, longa final visual. Azul 4-1-16, reporta baixado travado, quem negar 1-0-1-1. Informar quando baixado travado, com 11, 4-1-16. Antena nível 150, um foco SM da Avianca. Ciente, 3193. Antena 6326, tráfego 11 horas, 22 milhas com deslocamento sul, cruzando uma centena para o nível 140, a um Airbus 320. Ciente, 6326. Controle Salvador, boa tarde, eu chamo a 6315, decolado, mantendo a proa, passando a 1500 metros. Serve o Xunai 6315, contato radar, após 2503, autorizado da El, subiu para o nível 360. 7.2500, vou direto da El, subindo ao 260, livre de resposta, Xunai 6315. 241-16, avistado, livre pouso, cabeceira 28, vento 210 graus, 109. Livre pouso, Azul 4196. Pés no corredores, o ajuste 9011, informe Paris para ingressar no corredor Interlagos. Ah, tudo ligado, sem táxi, mas pode ser. Camarada para o táxi. Ah, então, a possibilidade de cumprir a restrição no 00, chama 6315. Passa até acima. Chama 6315 está livre a subida, caso consiga cumprir a restrição. Chama 6315, chama 6315. O Xané 6326 está tráfego superado, desça para 2000 pés, o ajuste 909. 2109, 3154, desça inicialmente para o nível 120. 120-3154. Oceana 6315 confirmando, suba restrito para uma centena, Oceana 6315. Restrito uma centena, Oceana 6315. Rio 40, TAN 3193. 3193, está livre a ascensão para o nível 360, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 251-3325, seguinte, ascensão 360, 3193, ação, obrigado. Salvador, boa tarde. Boa tarde, Azul, bem-vindo a Salvador. Táxi, prossiga na Alfa, Índia, portão 03. Alfa, Índia, portão 3, passou no meio. Boa tarde, Papa Romeu, Serra, November Vitor, qual é a informação? Boa tarde, Papa Romeu, Serra, November Vitor, acione identificação, deixa para o nível 120 na chegada Cari. Certo, 120 na chegada Cari, Serra, November Vitor. Boa tarde, Gono 966, acione identificação, chegada Cari, deixa para o nível 130, reduza para 250 nós, número 4 para a posse. Salvador, Oceanair 6321. 31 no Brasília, só 1 minuto 360, subida Elefa 1 a princípio. No 80 em subida para 1 centena, é o Airbus 320 da Oceanair. Na visão com o tráfego, já reduziu a razão de descida, o 3154, vai manter o 120. Oceanair 6315, tráfego à sua direita, posição de 2 horas, 8 milhas, com deslocamento oeste, mantendo o nível 120, é um Airbus 321 da TAM. 6315, o tráfego já superado, está livre a ascensão para o nível 360. Chegou a 360, Oceanair 6315. 3154, tráfego superado, desça para 2 mil pés com ajuste 9011, está autorizado a final do ILS Zulu para a pista 28. 2011, Zulu da 28, TAM 3154. Dois para prosseguir em frente na Alfa até o ponto de espera da Golf. Lá com a torre 1895, ajustado 1011, morro. Tá bom. Oxa, 6321, cópia. Escuta. Brasília, 360, rota via para o 017, decolagem pista 28. Após decolagem, mantém a reta até 2500. Após esquerda, perfil da Elefa 1.